げてかりましパラEu vejo na cor dos seus olhos as noites do rio ao luar. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. Ela é meu amor, só me vê a mim que vive para encontrar. Na luz do seu olhar a paz que sonhei.Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca, carioca. Oh, oh, oh, oh. Ela é meu amor, só me vê a mim que vivi para encontrar.Seu olhar, a paz que sonhei. Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais. E além do mais